Apaga a luz, amor, desliga o celular, e só Deus sabe a hora que isso vai terminar. Que isso vai terminar. Oh. Alô, minha compositora Mel Silva, chama que é Cabral. Você não vai se arrepender, não vou te fazer sofrer. Eu só quero ter você comigo. Vamos sair para jantar e depois namorar. Na minha casa ou na sua, podemos variar. Uma dose de só pra relaxar, pra gente se amar. Beija minha boca, tira minha roupa, coloca aquela lingerie que é pra me seduzir. Beija minha boca, tira minha roupa, coloca aquela lingerie que é pra me seduzir. Só Deus sabe a hora que isso vai terminar. Apaga a luz, amor, desliga o celular, e só Deus sabe a hora que isso vai terminar. Que isso vai terminar. Você não vai se arrepender, não vou te fazer sofrer. Eu só quero ter você comigo. Vamos sair para jantar e depois namorar. Na minha casa ou na sua, podemos variar. Uma dose de é pra me seduzir. Beija minha boca, tira minha roupa, coloca aquela lingerie, é pra me seduzir. Deus sabe a hora que isso...